seu paredão. A banda que tem swing, Dudu, ela vem aí, vai. Eu disse, eita porra, eita porra, eita porra. Ela mexe a bunda feito uma metralhadora. Tem swing, seu doidinho, aceita que dói mesmo. E fazer a nova dança com farrado e rica até a concorrência dança. Tem bozada, aprovou, perigo estão mexendo na metralhadora, a dança do momento. Gatinha vem pra cá e fazer a nova dança com farrado e rica até a concorrência dança. Tem bozada, aprovou, é samba, viaja transão, é transão do vai. Você é o quê? Você está na minha mira, bruxinho. O meu alvo é você. E ai meu Deus, que coisa louca, botando essa bundinha pra mexer. Ui, nega, eita porra, eita porra. Essa galega foi com a metralhadora. Eita porra, ela mexe a bunda feito uma metralhadora. Vem pra cá, vem fazer a nova dança. Com farra de rica até a concorrência dança. Foi boizada, aprovou, ninguém está mexendo. Tá metralhadora, a dança do momento. Gatinha, vem pra cá, vem fazer a nova. Farra de rica até a concorrência dança. Foi boizada, aprovou, ninguém está mexendo. É fran, porra, vai fazer. Você está na minha mira, o meu alvo é você. Eu quero ouvir Natal, bota pra fuder. Alegria, novinho. Isso aqui não é o parangolé. Não é o parangolé. É o farra de rico mesmo. É a banda swingueira, a banda forró. Ei, swing.